Boa tarde a todos e a todas. Farei então a leitura da ata do encontro. No entanto, algumas coisas, de acordo à Assembleia, vamos poder melhorar ou acrescentar, né? Não é dito que o que está aqui é tudo que foi dito e então podemos ainda melhorar o que será lido neste momento. Teve lugar em Luanda, na sala de conferências do Hotel Fórum, denominado Velvicha, pelas 9 horas e 30 minutos do dia 19 de abril de 2013, um encontro sobre segurança social para todas, um encontro sobre segurança social realizado pela DW com o apoio da Oxfam Novib, em parceria com o Instituto Nacional de Segurança Social e o Quixe Crédito. Não, Instituto Nacional de Segurança Social, MINFAMO e o Quixe Crédito, que teve como objetivo refletir sobre a segurança social em Angola e dar surgimento a um projeto que visa dar maior cobertura de proteção social às pessoas. O encontro foi orientado pela doutora Maria Luísa, onde se refletiu sobre os seguintes temas: legislação sobre segurança social, que foi abordado pelo Dr. Wilson Santos; proteção social, um direito e uma necessidade econômica e social, que foi abordada pela doutora Constância Silva. Quanto à legislação sobre segurança social, os participantes concluíram o seguinte: a segurança social em Angola é regida por uma lei própria, que no caso é a Lei 07/04. A segurança social em Angola estabelece-se em três níveis: base, obrigatório e complementar. A proteção social obrigatória tem como fundamento a solidariedade de grupos. A mesma tem caráter cumulativo e assenta-se sobre uma lógica de seguros. A prestação da segurança social obrigatória só é possível com o pagamento das obrigações de contribuições pelas empresas. Os funcionários públicos, de acordo à lei, são também abrangidos pelo regime de prestação por conta de outrem. Os trabalhadores por conta própria, ou seja, que não estejam vinculados a nenhuma entidade empregadora, devem pagar a segurança social. A maior parte dos trabalhadores por conta própria ainda não estão inscritos no Instituto Nacional de Segurança Social, uma vez que a lei estabelece como limite a autorização do organismo de tutela destas empresas, que no caso do Dr. Wilson também explicou que era uma peça. As empregadas domésticas e os trabalhadores que se encontram a prestar serviços em residência devem ser enquadrados no regime de prestação por conta de outrem. Ninguém pode ou deve estar inscrito em dois regimes de prestação de segurança social. Neste caso, o trabalhador deverá escolher o regime que mais lhe favorece. A declaração do início de atividade, a declaração de início de atividade por conta própria deve ser feita pela própria pessoa com base em documentos comprovativos de natureza fiscal. As contribuições deverão ser pagas mensalmente. A lógica do pagamento das prestações pelas entidades prestadoras de segurança social e de é de quem paga menos recebe menos e vice-versa. Ou seja, vou repetir, a lógica do pagamento das prestações pelas entidades prestadoras de segurança social é de quem paga menos recebe menos e vice-versa. Já no segundo tema, que tratou da proteção social como um direito e uma necessidade econômica e social, os participantes concluíram que a segurança social é um conjunto de condições que as pessoas têm direito e é um direito fundamental, segundo o artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A situação da segurança social no mundo é de uma sobre cinco pessoas que têm a segurança social e 5 sobre 10 em África. Os benefícios das pessoas que estão inscritas na segurança social são de assistência na doença, na velhice e na maternidade. Ainda concluiu-se que existem sim fraudes no pagamento da segurança social. Logo, há necessidade de cada trabalhador ser o principal fiscalizador do pagamento da sua segurança social. As mulheres estão numa situação de desvantagem em relação aos homens no que consiste ao pagamento de segurança social, uma vez que do total de mulheres que pagam apenas 25%. Do total das pessoas que pagam segurança social, apenas 25% corresponde às mulheres e 75% correspondem aos homens. A proteção social é uma necessidade, pois as pessoas sozinhas não conseguem garantir a sua segurança social. Logo, há necessidade do apoio do Estado. A responsabilidade do alargamento da segurança social não é apenas uma responsabilidade do Estado, mas também das organizações da sociedade civil e do setor privado. As organizações da sociedade civil contribuem com realizações de debates, conferências e algumas ações de caráter social na garantia da segurança social das populações. No entanto, após um debate aberto, os participantes deixaram as seguintes recomendações. Que a DW faça um pedido expresso ao MAPES da parceria que deseja na implementação do referido projeto, espelhando os ganhos que o Quixo Crédito já apresenta. As prestações aos idosos que trabalharam e não descontaram a segurança social fazem parte da segurança social de base. Logo, é importante informar aos mesmos de que a sua prestação de seguro deve ser feita pelo MINARS, após um prévio estudo que o mesmo está a desenvolver. Que as pessoas conheçam claramente a forma que as pessoas conheçam claramente a forma necessária para se habilitar a uma prestação de seguro a que tenham direito. Que todos os trabalhadores que virem mudar de organização laboral devam exigir ao novo empregador o pagamento da segurança social. E sempre pedir ao empregador cessante que lhe passe uma declaração de contagem dos anos de serviço e os relativos descontos para a segurança social, de forma a poder apresentar na altura em que vai beneficiar do direito de prestação de reforma. Que o pessoal do Quixo Crédito exalte os seus beneficiários que já constituíram ou que já se constituíram em empresas para inscreverem-se inscreverem as mesmas empresas no Instituto Nacional de Segurança Social. Que os trabalhadores, por conta de outrem, tenham em conta que os seus dependentes só terão direito à prestação do seguro caso esse contribua regularmente para a segurança social. Que os governos assegurem os anos de trabalho prestados por cidadãos estrangeiros e angolanos no estrangeiro para que possam beneficiar da prestação de seguros através de acordos de transferência de seguro social pagos pelos mesmos no local em que estiverem a trabalhar. Que todas as empresas, ou seja, por fim, que todas as empresas façam o depósito da segurança social no Instituto Nacional de Segurança Social para não incorrerem à ilegalidade e poderem serem multadas. Foi lido o comunicado à ata final deste encontro e agradeço, muito obrigado e espero também, se houver algumas contribuições para melhorar, que seja aqui dito. E a lei é só 7/04, não 07/04. Ok, é só 7. 7/04. Não precisa fazer 7. Não sei okay, se alguém quer dizer alguma coisa simples. Faz favor. O senhor tem que terminar. O Fierro me dizia, Sim. Eu queria que abrissem, talvez, um espaço a dizer, pelo menos, as entidades presentes, por exemplo. Falou-se aí do MAPES, falou-se da promoção da mulher e outras instituições, mas tem outros organismos também participantes. Nós, ao levarmos essa ata, parece que estão desconhecidos pela nossa parte. E por outra, eu creio que essa ata deve também ir conosco, não sei qual é o mecanismo que vamos utilizar para o enfrentamento. É só isso. Muito obrigada. Nós temos, por isso é que nós fizemos uma folha de presenças. Todos vocês, todas as pessoas que estão aqui presentes passaram pela entrada e viram uma mesa onde assinaram a presença. É precisamente para depois da data final nós fazermos as presenças e enviarmos aos organismos que estiverem interessados, ou principalmente aos organismos, enviarmos uma cópia da ata. Sim. Penúltimo parágrafo. Sou o governo angolano. Sim. Ok. Em princípio, o que nós registramos eram os governos. No entanto, mesmo agora o Dr. Wilson disse que a recomendação deve ser para o governo angolano. Sim, o nosso governo. Ok. Obrigado. Parece que podemos enviar um esposo para todo mundo fazer os seus comentários e antes de formalizarem. Exatamente, sim, poderia ser assim. Acho que sim, depois cada organismo, né, as pessoas presentes poderão olhar, ler bem e fazer algumas observações e comentários que só enriquece o trabalho, não é? Muito obrigada e vamos então ao almoço.